Posição 5. Autorizado, Gol no 435, agilizando, reporte para o táxi. Quartarão no 435. Meu nome é 200, como vai dar o pushback agora? Um Boeing da Gol, portão 05. Após o mesmo ingresso aí na saída do pátio 3, está livre ingresso via Juliette aqui para o portão 04. Ok, então vai aguardar o voo agora, é isso? 620? Tem só alguns instantes e já está iniciando o pushback. Após o mesmo ingresso aí na saída do pátio 3, seu ingresso via Juliette. Ok, então vai aguardar o voo, livrar ingresso para o 4620. O Mike Echo Delta está girando base. Passarela vai atingir 3.000, pode prosseguir para 2.000 pés? 2.500 inicialmente, passarela 2.230, como que tem os tráfegos mantendo os corredores de Salvador, 1.500 pés, aguarde para descer para 2.000. Gente, para 2.500. Livre LF. Poderia confirmar? Eu te cortei. Confirme? Poderia confirmar? 2.500, livre LS, reporte estabilizada. Ok, 2.500, reportarei estabilizado. Então, Juliette, rotatória, reporte visual com a 7. Rotatória, abordagem visual. 6-9-8, Solos 4-4, Chime Solos 2-1-19. 219 4298. Solo Salvador, bom dia, 4298, liberado. Repórter Angelete, 4298. Para 2.000 pés, o seu ajuste 1.016. Para 2.000, passarela 1.016, está acertando o lock. Sente, passarela 2.230. Desce via para 2.000 pés, o time 16, reporte localizador. Via para 2.000, vai ser mais estabilizado, L5826. Tá, a área do 2230 estabilizado? Acerto. Complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Pois é. Alfa Vitor Juliette na prova da rotatória. Mono 435, POB 82, 2 horas e 20, alternando Aracaju. 120 graus, 069, autorizado pouso. 120, pouso, valeu. Mike Echo Delta, se for na escuta, stand by no transponder. 108.6, ajustamos 016, tem um bom voo e bom dia. TV Pátio, segunda à direita, após Índia Alfa, no ponto 0186, gol no 435, braço, bom dia. Salvador, bom dia, Chimera 6225 da Juliet, para Brasília, NV340, protocolo. Guedão 320, autorizado, copia. Prossiga, tá. Meu nome é 225, 320, Brasília, autorizado. A rota Upper Whisky 10 até Formosa, após direto, decola da 10, com curva à esquerda, após a decolagem na subida Momo, após Albo. Após direto Nitsa, November India, Delta Serra Alfa Nitsa. Aciona transponder 5422, controle 119, decimal 8. Tempo autorizado, Brasília nível 320, Alperuí 10. Vamos até Formosa, após direto. Circulando da 10 com curva esquerda, saída Balmonista, alvo depois Nitsa. Transponder 5422, controle após decolagem 119, decimal 8, 8662. Posição 1, chame pronto, pushback, 8625. Ajuste no 0 no 6. Pronto, 0 no 6, chamada, obrigado. Vamos Salvador, 14298, transponder da Juliette. E a Juliette prossegue portão 08, azul 4298. 08, 4298. Salvador, bom dia. Voo 1435.090. Juliette, visual com a frente. Sente, para ingresso no circuito, torre 118.6. 118.6 para ingresso no circuito. A frente de Juliette, obrigado. 3859, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil? 10 no 6. 302, a senhora está com o bilhete na prova da autotária, visual da carta. Ok, Alfa Victor Juliette, desça para mil pés, chame na final de 3 milhas da 107. Chamar na final de 3 milhas, 1 mil pés, Alfa Victor Juliette. Então, 3059, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, esquerda para 150 para o localizador, reporte estabilizado. 3.016, 150, loco, reportará estabilizado. Índia November Alpha, Everton, 360 pela esquerda. Ok, 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Web 582000, continua a aproximação, aguarde autorização. Na escuta, 526. Golo 435, livre decolar, 110 graus, 7 nós. Livre decolar, Golo 435. Remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2. Então, 3859, reduza para aproximação. 3859. Livre pouso na 10, 5826. Logou no 3, no 435, decolou aos 51, chame 198. Foram 98, gol no 435, bom dia. Está livre, iniciante, chame táxi no 923. Tem chamada para o táxi, então 923. Zero, saída da Elgo, no 435. Da Elgo, sessão 220, 435. Então, 3859, complete final, torre 118.6. 118.6, 3859. ingresso no circuito, torre 786. 786, é o general. Ele me pousa, na pista Holo 7, vindo 100 graus, 4 nós. Informação pelo 7, um final de 3 milhas, Índia November Alpha. Repórter na final 3 milhas, o Índia November Alpha. 4.016, pode voar na sua de bordo? Autorizado, Channel 63 no 1. Pulou de bordo, obrigado, 63 no 1. Solo 5-4, time solo de novo. 1, 2, 1, vaze, aqui 5-2-6. Mandou, bom dia, o TAC 3-2-5-9, passou o marcador de tempo, baixo trabalho. Autorizado, aerovia Peruíque 5-8, decolador no zero, com curva esquerda, após a decolagem na subida Fuca, transição Caju, aciona 5-4-2-7, controle 1-1-9-8, oxenão 63-1-2. Então, 350, 350 então para Recife, Aperuíche 50, decolada 10, curva esquerda, Pouca Caju, 5427, 19-8. 5427, chama então, pushback funcionamento, chama 63-1-2. Chamada pushback funcionamento. Paulo, bom dia, o F5826, lembrou nesse coisa. Melhor, 5826, via Alfa, guarda antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, guarda antes da Juliette, 5826. Se agilizando, ok? Logo 1923 para o táxi, POB 190, com 4 horas e 10, altero no galeão. Bate após Índia e Alfa, considera 102,6, ajuste no 0,16, tem um convoio, bom dia, 923, está confirmando via Índia. Pátio, Índia, Alfa, 108,6, obrigado, ótimo dia. Índia, November Alfa, no final de 3 milhas. Ok, Índia, November Alfa, pista 1,7, liberado, tem livre pouso, 130 graus, 089. Frequência livre. 5826, dá pra passar ele banho da Gol, prossegue Juliette, portão 09. Ok, após a Gol, o Web 526 vai pro 9. Avião bonito, hein? 7, chame só no 219. 219, 3259. 02300, mantenha o nível de voo 100, aciona identificação. Telefone, prossiga. Último horário do plano. Contato radar, Força Aérea 2300, na escuta permanente do controle Salvador. Voe direto à posição Coral. Voe direto Coral, Força Aérea 2300. Gol no 435, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351, 3325, com Recife, Ouro, 435. Tango no meu país, autorizado para TGL Veracruz, decolando 7 direita, ingressando no corredor Axé, achando a transponder 0126, controle 119, decimal 8, turno 1186, Romeu Patango. Com 02 a bordo aí? 02 Patango. Chama a torre 186 para acionamento de decolagem, ajuste 1016. Seu bom voo e bom dia, Romeu Patango. November Alpha, solo 59, backtrack, taxi até o Pat 4, na minha escuta. November 02 está livre, chame táxi. 359 e a Juliette prossegue para o portão 07. 07, 3259. Solo 35221 na autorização 200 para a pista. Então 200-200, copia o trip? Copia para a pista. Mike 221, nível 200-200, autorizado para a vitória da conquista, direto, decolodão 10, direita, gole, eval, apoio direto. Aciona 5440, controle 119, décima 8, 2186, o trip 5221. Para a pista 200, DCC, vai decolada décima da direita, vai ser o gol leval, após DCC, conquista. Transponder 5440, controle 118.60, controle de saída 150, décima 8, para o trip 5221. Na remota 13, chame pronto, trip 5221. Portará quando pronto, chamará o 221. Chame para o táxi, o meu papatango. Decolado 01, 1101, chame o controle em 119.8. 19.8, ótimo dia. Confirmando, Cairo, o destino? Cairo, gente. 1923, subal 360, saída da El, contato radar na decolagem. 360 da El, 923. Uniforme, copia o número PES? Buscando o uniforme, Valença, número PES, autorizado, direita, ingressando no corredor Axé, após caixa prego. Aciona padrão 0113, controle 119, decimal 8, 2186. Ajuste 1-0 no meia, tenha um bom voo e bom dia, Whisky Oscar Fox. Confirme. Alça Uniforme, Sione Team Taxi. Siga Guardião 07, Salvador. Escócio Uniforme, solo, oh, corrigindo. Tá livre o táxi, sempre para ingresso da 17. Guardião 07, Salvador, prossiga. Guardião 07, reporte final para o pouso. Para o ingresso, meu papatão. Do Whisky Oscar Uniforme, chame a linha de fronte. Táxi, CLB 184, 4 de autonomia, alternativa Galeão. Está 3663, táxi até o ponto, espera lá, turno 186, ajuste no 016, vamos ver. Vai até o ponto, espera da 10, 118,6 e o ajuste 10,6, está 3663. Chegada é a Mari, Oscar Lima Lima. O Xené 6311, agora passou no 8, decimal 6. Prossiga. Bom dia, vai ter 4861. Bom dia, prossiga. Lá no baixo 3, na remota 07 de Alves, 5 horas e 15 de autonomia, alterna conquista para o táxi. 20 graus, 109. Autorizado o povo, está descendo no 0, meu bem. Povo da bandeira 223, estou na posição 14 para a senhora democrita com a informação Juliette, nível 260, está pronto na posse. Ano 33-25. Recife 251, alternando 3325. Obrigado, ótimo dia. Onda 923. Bom dia. Aguarde para a decolagem, Whisky Oscar Uniforme. O Torre Salvador, bom dia, o TAM 3663, está pronto o ponto de casal no zero. Sistema ativo 3663, aguarda a voz da Oxalé na final, após a linha e mantém. Fazer a voz na final, ali mantém, então, a 3663. Já iniciou o táxi? Quiosque uniforme, observe a esteira do Airbus, 110 graus, 08 graus, está livre. Está livre o ingresso no Bate 1, no Após Índia e ponto espera turno no 86, ajuste no 016, bom voo, aperte a 4861. Afirmativo. Passarei 2223, vitória da conquista aprovado, nível 260, decola da pista 10, perfil Gole, Eval, após direto conquista, transponder 5406, controle 1998. Autorizado, 2226, autorizado, vitória da conquista, nível 260, decola da pista 10, saída Gole, Eval, direto, transponder 5406. Batalha 2223, cotejamento correto, chamei pronto. Maravilha. Bom dia, chamei 6211. Chamei 6311, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette. 1 na linha aí, mantém. Uno, prossiga. Bom dia, sim, da Juliette, aprovação 3220 da Leão. Tem aprovado já o 360, só copia ou aguarda a coordenação? Copia o 360. Chana 6211, Galeão aprovado nível 360. Rota via Peruíce 50, BDEV após rota conforme o plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5423, controle 1998. Sim, aprovado 360, Galeão, virante, Suíça 50. Saída da El, transição Leda e Deve. Primeira curva direita, 5423, transponder, controle 198. Puxana 6211, após Peruí 50, BDEV, rota conforme o plano de voo. Sim, após BDEV, Peruí 50, conforme a rota do voo. Puxana 6211, cotejamento correto, chame então. Chamará 6211. São Salvador. Paulo, Salvador, bom dia, Azul 4299, dentro da Juliette. 3663. Juliette, previsto portão 01, que se encontra ocupado. Estimativo, vai manter posição antes da Juliette, 6301. Salve Salvador, Azul 4299. 4299. Aguarde cópia, informação em curso, Juliette. 4299. Proletan 3663. Tá 3663, subou 090. Restrito ao 090 inicialmente. A saída da El, contato com a dama decolagem. Positivo. 090, restrito na da El.